Olha aqui, um negócio impressionante. Que aqui que as taxas de infertilidade nos Estados Unidos estão aumentando barbaramente. Por que que é isso? É simples, meu filho. A mulher não quer ter estria na barriga, ela quer ficar bonitinha aí no spa, você tá entendendo? Quer dizer, com todo esse apelo corruptor, tá certo? Lançado na praça por intelectuais criminosos que planejam essas coisas, porque hoje a conduta da multidão é inteiramente planejada como obra de engenharia. Você vê quais são os valores e hábitos que a gente deseja fomentar na multidão, faz lá o plano e, né, e baixa aquilo através de rádio, televisão, jornal, cinema, escola, o diabo. Você fica cercado por aquilo. Então, se você não imitar aquelas condutas, você sente que você é anormal. Não é isso? Então, pois uma mulher quer ter filho, ah, você está louca. Você vai estragar seu corpício, né? Então, daí a sua buceta vai ficar com 10 centímetros de diâmetro, seu marido não vai querer mais você. Então não faça isso, minha filha. Você tem que chegar aos 97 anos sendo adolescente, né? Dando para todo mundo, né? Cheirando coca. Vai se divertir, mulher. Para que criar família? Que coisa mais antiquada. Eu acho que você não está bem da cabeça, minha filha, né? E daí a mulher sente, acho que eu estou errada mesmo, né? Então, assim, é um negócio impressionante. Porque cada vez mais mulher chega ao final da idade reprodutiva sem ter um só filho. É. Daí fica velhinha, mas está toda esticada. Faz 50 plásticas, aquele negócio, né? Que, né? Toda vez que ela sorri, peida. Ela sorri, peida. Está, né, tão esticada que não pode sorrir sem um peido. E acha que isso é lindo, né?